제가 다 뭐. O, o sexto, tem 491. Ele mantém cabeceira 10? Pode mandar de trás, ele mantém o 10. Tá do 40 para 3.000, gol no 328. No 328, desce 2.000 pés, livre LS, é posta habilitada. 2.000, boa tarde, solicitado. O Papatã, aquilo Papa Vito, do vetoração, curva esquerda pro 220, limite localizador. Esquerda 220, 220, limitado pelo lote. Um no meia zero zero. No solo de Salvador aos 1-3. Libre direita, chama o solo em 1-2-1-9. 3-1-9. 3.000 pés. 3.000 pés. Tem legal no 0-3. Desce para 3.000 com o padrão. E o Golo 806, papá em curso, altímetro 1013, no 0, no 3, já teríamos aprovado 190, copiaria? Aceito. Ok, então aprovado para Aracaju, nível de voo 190, decola pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira, após a decolagem, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, curva esquerda, o perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 1-9-8, torre 1-8-6, acione o código 5457. Voo no 8.000, autorizado para Aracaju, nível 190, decola, mantém a reta de decolagem, 2.000 pés, precisa, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Controle 198, 2786, acendo 547. Correto, protegimento, portal 3, no ponto prospecto. Então, agora o funcionamento. E o voo 600, livrou. Voo 600, táxi autorizado Alfa e Índia. Última esquerda na Alfa para o portão 2 do pátio principal. Alfa e Índia, última esquerda, portão 2 no pátio principal, 600. Direita 240, limite ao lock. Vou no 2197. Mantém 6.000. Desce para. Aguarde um instante. O Papatã, aquilo Papa Vito, reassume na proa de Duna, aquilo Papa Vito. Na proa de Duna, aquilo Papa Vito. Proa de Duna, desce para 2.000, aquilo Papa Vito. Proa de Duna, desce para 2.000, aquilo Papa Vito. Controle boa, até 3193. 390. A gente sobe ao 360 da El Leda Bidev. 360 da El Leda Bidev, 3193. 3566, descida 3.000 pés, QNH 10 no 3. 3.000, 1.697, descida 4.000 pés, QNH 10 no 3. 4.000 pés no 0 no 3, gol no 697. 3566, mantém 180. Aliás, da Mundo da. O gol no 328, estabilizado, torre 118.6. 28.6. Confirme aeronave controle. Juliette em Zulu, prossiga. Sente, prossegue no corredor Veracruz até Paripe, reporta Paripe. Juliette em Zulu. Muito bom dia, 124, 124, sendo indicação, desce ao 050, Mari. Mari 0, 50, 924. TAM 3566, está presente, reassume navegação na proa de Duna, TAM 3566, descendo para 3.000. Presente, Duna 3.000, 3.000. Paulo, boa tarde, agora é o Papatã do Mike, pode ser aqui, ó. Mike, Foxtrot Oscar. Pousou com uma mais certa, livre taxiar até a Quebec. Nessa chama pra cruzar. Mike, Foxtrot Oscar. Opa, eu decido até a Quebec. Quilo Papavito, repórter estabilizado. Ok, estabilizou agora, Vitor. 72, 118,6, quilo Papavito. 118,6, Vitor. Vai atingir 4 mil pés, Bruno, 697. 71,697, 4 mil pés. Bruno 754, para copiar. Bruno 754, aprovado, Campina Grande, nível de voo 390, 390, via Upper, Zulu 10, nenhuma após direto. Decolagem pista 0, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Socorrer primeiro, após curva pela esquerda, perfil subida Pucajamo, transição Zipar. Controle 119,8, a torre 118,6, 5460, código. De curta, sem interferir com o tráfego na aproximação da 10? Afirmativo, inclusive eu estou com a ground speed aqui, 179, exatamente para isso, para não atrapalhar. Sente então, reposto na curta, o tráfego atrás é um Airbus Zatan. Também está estimando aí mais ou menos um minuto aí para a tuna, só para a programação. Positivo, estou com 170 de ground aqui. Estimativo, modificado aos 2-0, reporte para a base. 3 mil para o lock, voo no 697. Volume 697, formação de tráfego mantendo 1.500 pés, 12 horas, 2 milhas. O tipo. Era 7 da visual com o tráfego. Positivo, inicialmente descendo para 3 mil pés, aguardando cruzamento para continuar na descida. Positivo. Visual mantendo separação, 697. Portanto, 3566, reposto estabilizado. Estabilizando o momento e visual, tá ligado? Positivo, torre 118, mesmo pouso. Obrigado. Trabalhador, 6315, boa tarde. 6315, aciona identificação, desce ao 060, chegada a bordo. 060, na volta, 6315. Feito. É com a 09. Do táxi Alfa, Juliette, pátio principal, portão 10. Alfa Juliette, parte principal, portão no 0, gol no 328. O Mike Fox Trotwalk, mantenha, tô com o César 310 para pousar, já na curtíssima, agora de cruzamento, ok? Mantendo 7. 7 livre de tráfego, o tráfego se afastando, desce para 2 mil pés. 2 mil pés, livre LS, já estabilizado, reporta em Duna. 62 mil, reportar a Duna, gol no 697, livre LS. Duna, 93, centro de sítio, 1251, secundária, 13325. 1251, 13325, TAN 3193. Flipa Pavic, autorizado backtrack, consolas 22, reporte livrando para a Bata. Trip 5491, confirme de cada. Está 230, atualmente diminuto. 49 tiver condição de incrementar, agradeço. Só vou manter a máxima 255. 7 graus. O voo no 697-2-118-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo no 697 no localize. Voo no 697, boa tarde, altímetro no 013, reporte passando marca 2 externo, baixado e travado. Cortará passando externo, baixado e travado, voo no 697. Beleza? Tá na nossa velocidade máxima, estágio. Entendi. O 6721 Abjet, se desejar para o condicionamento, está livre o acionamento na posição e em coordenação com a sua equipe de solo após a passagem 37 gol a cauda, está livre, puxar no 62. Tá, tá então livre acionamento da posição, após o gol então, livre puxa acionamento, mas está. Índia Zulu, repórter rotatório visual cal. Especialmente bom que o Whisky Fox Lima. Tá passando o externo baixado travado, gol no 697. O no 697 passou o externo baixado travado. O no 697, altímetro no 0, no 3, continue a aproximação, aguarda apenas a pista livre. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, gol no 697. Teste visual com tráfego na final da 1-0. O Whisky Fox Lima voando a proa do VOR para após modificar para pousar. O Papatango Juliette, Índia Zulu, Torre 118-6. 118-6, graças. 3566, chamou, confirme? É o voo com 206, para o confeccionamento do gate 3. Continua 206 no portão 3, não temos nenhuma restrição, está livre para o chá e acionar a porta de táxi. Vai estar para o táxi, 206. Solo, tá 3566, táxi autorizado via Alfa, mantendo antes da Juliette. Tínhamos já autorizado um 37 no objeto, porta 62 para puxar. Então, inicialmente, tenta da Juliette, por gentileza. Gente, vai iniciar via Alfa, vai mantendo a Juliette, está 3566. Ah, para cá, para lá. 2000 com 1023, fundo 924. Estabilizada 5491, acelerado. 7491, 2-118-6, bom pulso. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Trip 5491. Trip 5491, continua aproximação, o time entrou no 0, no 3, aguarda pista livre. Ok, aguardando pista livre para o pouso, Trip 5491. Somos tráfego, um Charlie 402, realizará pouso na cabeceira auxiliar 17, não vai interferir na sua aproximação. Ok, sim. Final de 2 milhas. Livre pouso, pista 17, o vento no 30 graus, cono 0 nós, checa o trem, Juliette me zulou. 30 graus, cono 0 nós, vai confirmar o trem, passar pra lá. 97 no solo 27, direita no 219. Direita 219, quando 697. Essa é postabilizada. 2000 livre, aliás, chama lá, mal detalhe. Livre pouso no 7. Solo, boa tarde, quando 697 livrou na sua escuta. 97, o seu portão será o 05, via Alfa. Chame antes daquilo. Posso ser que taxaremos via parte 3 para ingressar no pátio 1 para o portão 5. Positivo, via Alfa vai chamar antes daquilo, mas aguardando para o 5, Golo 697. Gravado, senhor. Livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, são 099-35491. 5491, ciente livre pouso. 0345, alternado Salvador. Aqui no alternado, 151-1345, táxi em frente via Juliette, ingressando na Alfa, transfira 1418, meia, altímetro 1013, 1013, bom voo, 6721 no web. A gente está aqui em frente, Juliette Alfa, ponto 0 da 10. Torre 386, ajuste no 0, 3, obrigado, boa, na 3566, observará 37 web na saída do pátio, pós esquerda Juliette, portão 9. Voo no 697, táxi em frente da presente via, segunda esquerda Juliette, portão 5 do pátio principal. Juliette, para o portão 5 do pátio principal, mano, 697. Puxa, né, 613 no 5, 3 mil pés. É, meu pés, 613 no 5. O Babatangu, Fox Lima, 4 mil pés, descida. 4 mil pés, Fox Lima, descida. QNH no 0 no 3. 4 mil pés, no 3. Do 806, 1130 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 10 no fundo guia. 1130 Recife, 2 e 10, segue o 37 Webjet à sua direita, será o número 2 no ponto de espera. Ao ingressar na taxi alta, transfira torre 186, altímetro 1013, bom voo, no 806. Pega a nave do Webjet, segue à direita, número 2, ingressando na alta, 2186, ajustado 1013, no 806. Afirmativo, Juliette Cogino. Webjet 6721, tem condições de agilizar manobras para decolagem assim que é autorizado? Afirma, tem condições de agilizar o 671. Ali mantém cabeceira 1-0, aguardando a frente da pista livre. Ali mantém na 1-0, 671. Torre Salvador, boa tarde, 924, 3-0-0. Afirmativo, reporte Índia Serra, baixada travada, altímetro 1-0, no 3-0-924. Trip 5491 no solo aos 30. Livre direita, chama o solo 21-9. Direita, 21-9, vai lá. 07, controle. Trip 5491, sua posição que temos aqui é a posição 01 do pátio 3. Então, táxi em frente, atento ao sinalizador ao próximo pátio 3. 5491. Meia bordo, mil pés, gente. O código transponder alocado é o 0107, confirma. Né, 6305, reduz para aproximação, 6305. Tá reduzindo, não tem. Salvador, boa tarde, o chanel 6320, sente transformação ótima. Sente 6320, acende a identificação, desce ao nível 060, chegada Mari. 060 Mari, 6320. Jet 6721, decolado aos 32, chama o controle 198, bom voo. 98, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, web 6721, boa tarde. Boa 621 no contato radar decolagem, subindo ao nível de voo 310, Momo Albo Froti, perfil da saída. Momo Albo Froti, perfil da saída, subindo 310, Web 6721. Vamos atrás do quente. 7315, torre 118, meia bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Papatango, hotel, confirme. A porta está calibrada no chão. Continue com a porta. 7106, aguarde por gentileza. Temos um Oxana na aproximação. Aguarde apenas para avaliação, ok? De Salvador a 17 milhas com destino de Ondina, o Papatango Hotel Lima Tango. Autorizado? Agilizando manobras ali, mantém a guarda plena da pista livre. Gol 806. Ali mantém a guarda plena. Gol 9754, na posição 1 para o sistema de acionamento. Por gentileza, confirme. Voo 1754. 754, ponto no 01, autorizado, chame taxa. Colocar na tarde, voo 1754. Colaboração. Direito no 219, no 1924. 1806, o altímetro no 03, o vento no 40 graus com 099, sem livre decolagem, pista 10, voo 1806. Livre decolagem, 806, 09. Salvador, Chané 6315, boa tarde, passou 5. Chané 6315, boa tarde, tráfego avistado, altímetro no 0 no 3, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Boeing da Gol já iniciou a rolagem de cabeceirão no 0. Articulado 1535, 10 para 2500, 2500. 2500, 4. Táxi autorizado, o Pacto 1. E seu portão é o 01 que está sendo desocupado pelo 37 Companhia. Só vai taxiar até antes da Índia para ingressar pela frente do tráfego break que puxou no 01. Positivo no 924. Sim? Na 63115, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus com 10 nós. Pouso na 10, na 3. Voo 1806, decolado 236, grato pela colaboração, agilidade, bom voo. Obrigado, bom voo. Salvador, é o voo 1806. 1806, contato da decolagem, sobe 190, saída Pucajá, Maracaju. 190, Pucaracaju. Voo 1806, solicitando, se possível, ascensão para 230. Já tiremos coordenar. Paulo Costa, número 924, prossegue até a espera da gente. Agora pode prosseguir com segurança, o tráfego já posicionando aí no través do quarto, não interfere no seu táxi. Até o portão 01 autorizado, 924. Ainda está o 01, 926. 076, desce para 3 mil pés, QNH 1-0, 1-3. 3 mil pés, 1-0, 1-3, 1-4-0-7. Oxané 6320, descida ao 050. 050, 6320. Web 6721, restrito 290, 290, corteje. Restrito no 290, vigente 6721. Positivo. 7 livre à direita, chama solo, 121, 19. Direito 219, atrás de uma. Alto Salvador, Xané 6315, livre. Boa tarde. Boa tarde, Oxiné 6315, táxi autorizado Alfa Juliet, bate 1 no portão 03. Alfa Juliet para o 03, 6315. 076, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, chamar estabilizado, parceiro 76. Mas eu jogo o campo, Fox Trot Lima. Whisky, Fox Trot Lima, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 862, Lima, obrigado. Boa tarde, Whisky, Fox Trot Lima. Whisky NH1 no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, 6320. 1806 autorizado, nível 230. 230 autorizado, 206. Passar de circuito aí, visual para 1-0, sujeito ao tráfego do instrumento aí na final. Afirmativo, é, temos um tráfego, porém dá para ingressar no circuito. O Fox Trot Lima reporte então ingressando perna do vento, pistão 1-0. Ok, então vai aprovar a perna do vento para 1-0, o Fox Trot Lima. Obrigado aí. Guardião 07, reporte visual com local de pouso. 754, 117 a bordo, 430 e alterna Fortaleza. Fortaleza 430, 117, táxi autorizado direita via Índia, ingressando na Alfa Torre 186, 1013 no altito, bom voo. Gente, Índia, Alfa, 1075. Solo Salvador, está 3661. Gentileza, pode coordenar o 1940, Miguel. Oxalá 6315, ingressa à esquerda, Juliette para o portão 3315. Juliette para o 3315. Paulo, copiou o 3661. Para 3661, já temos aprovação, Miguel. O nível de voo é o do repetitivo. Só um instante para a cópia, por gentileza. Número 2. Estamos na guarda. Decimal 6. 0, número 1 para cópias. Pronto? Ok, tá. Tá não, desculpa. O gol no 600. Aprovado então para Natal. Nível de voo 370, 370. Via aerovia Opa Zulu 10. Decolagem pista 10. Mantendo a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Zipar, controle 119.8, torre 18.6, acione o código 5504, número 600. Você só repetiu o controle? Controle é 119.8. Ok, 370 para Natal, decolada 10. Frente após o estreia sobre a esquerda, precisa da saída Puca, atenção em ambos, e parte 04, 19 e 198, controle para o voo no 600. 4076, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, ao número 1 para pouso, informe 737 para iniciar a corrida de decolagem. Vento, 120 graus, 129, ajuste 10 no 3, 4076. Aguardando autorização, 4076. Whisky Fox Lima, informação, trato, temos um helicóptero agora aproximadamente 800 pés prosseguindo entre o eixo de aproximação da 10 e da 17. Quem é esse Lima? Passado aqui, aguardando a sua autorização para prosseguir direto para o TRF. Nesse só um instante, vou chamar em ferro aqui, o Xerém. Na verdade, a gente vai chamar ele do que a lâmpada aqui do palito. Eu vou achando a nossa dignidade em ferro. Frequência livre. Aí, 9753. Xené 6141, nessa unidade de educação, desta via chegada a Bolsa para 4000 pés, QNH no 0 no 3.